Besouro, cordão de ouro. Manuel Henrique Pereira. Desordeiro pra polícia, uma lenda pra capoeira. Besouro Manganga. Besouro Manganga. Besouro Manganga. Besouro Manganga. Pois João trouxe Maria Aifa, não iriam descobrir que da sua união uma lenda ia surgir. Besouro Manganga. Besouro Manganga. Cidade de Santo Amaro, terra do maculelê. Mestre Popó e Vavá, e viu o besouro nascer. Besouro Manganga. Besouro Manganga. Foi besouro, cordão de ouro, Manuel Henrique Pereira. Desordeiro pra polícia, uma lenda pra capoeira. Besouro Manganga. Besouro Manganga. Mandinga não vai pegar, pois tinha um corpo fechado. Conheceu no cabarroquinha 12 homens canário pardo. Besouro Manganga. Besouro Manganga. Oi, lenda diz que Manganga também podia voar, transformado em besouro pra da polícia escapar. Besouro Manganga. Mataram besouro preto, não foi tiro nem navalha, foi uma faca de tucum na velha maracangalha. Besouro Manganga. Besouro Manganga. Besouro Manganga. Besouro Manganga.